104 FM. Orgulho, alegria, toda cidade. A sua FM 104,9. Tá todo mundo na sintonia. Ouvindo a melhor programação todo dia. A rádio que traz alegria. Manhã, tarde, noite, em sua companhia. A sua FM 104,9. 104,9, a sua FM comunitária. 104,9, a sua FM comunitária. 104,9, com você em primeiro lugar.